Filha, hoje eu acordei e pude perceber que a vida me deu muito mais do que pedi. Me deu uma família, me deu sonhos e me deu uma filha que é exemplo de vida, de amor, de carinho e de serenidade. Me deu sua companhia, seu sorriso todas as vezes que a vida tentava apagar minhas esperanças. Me deu sua experiência e isso me ajudou a ser mãe. Hoje, filha, é o seu aniversário. Que Deus possa retribuir tudo o que você já fez nessa vida e trazer novos sonhos, que renove cada vez mais seu desejo de vencer e ser a filha exemplar de sempre. Parabéns, filha. Muitos anos de vida. Nunca esqueça que amo você.